18, 19 sábados, FM Mistério do Comercial, lança-chamas, iniciais de hoje, Queen's Rush, Warning e 38 Special. Lançamos a FM Mistério da Rádio Comercial 1819. Aos sábados foram as duas iniciais antes de um dos destaques guardados para esta emissão. Iniciais, entretanto, respeitantes aos Queen's Rush e ao álbum The Warning e também aos 38 Special, single disponível muito em breve no mercado, Teacher, Teacher. We'll be right back. Lançamos para além da inclusão ou reinclusão dos Filhos do Metal por Zika, que finalmente apareceu das trevas. Também o destaque para Tooth & Nail, o segundo e muito poderoso novo álbum dos Dokken. Afiar mistério da Rádio Comercial até às 19, sábado, usado rock heavy metal quente. Tooth & Nail destaca hoje para o segundo álbum dos Dokken. Filhos do Metal, Chateau. Chateau. O tradicional hard rock sempre se baseou mais na força do que na subtileza e imaginação. E isto é um facto que se nota, por exemplo, no último trabalho do grupo britânico Chateau Firepower que estamos a ouvir. Os três componentes desta banda, em vez de procurar criar novas ideias, preferem inundar as suas composições de vitalidade. Temas como Rock and Roll Thunder, que já ouvimos, e White Steel, que passamos a ouvir, provam de uma vez por todas que a criatividade é um ingrediente não necessário para fazer hard rock satisfatório. Chateau. Boa tarde. Hey! Lança Chamas FM Estéreo da Rádio Comercial, foi o fim de mais uma edição das muito pouco regulares emissões dos Filhos do Metal de Zica, hoje com o grupo Chato. Rádio Comercial. Rádio. I'd love to see you you turn away. Why'd you say that it was me? Now I'm here and I've lost my way. Now I know how it feels. I'm alone again. Trying so hard to make you see. Tooth and Nail, Dokken, destaque principal da emissão 2 do Lança-Chamas FM Estéreo da Rádio Comercial. Já com publicação portuguesa, há cerca de semana e meia, o último Kiss, Animal Eyes. Lança-Chamas FM Estéreo da Comercial, foi mais um título de Animal Eyes, o novo Kiss, já disponível no mercado do Hard Rock Nacional. Retomamos, entretanto, os sons do início da emissão 2 deste LC, Queensrÿche. Som de abertura do lançamos de hoje, The Warning, Queensrÿche álbum estreia, de que extraímos mais dois temas, Take Hold of the Flame e Before the Storm. Praticamente para o final da edição 2, onde esteve também em destaque Tooth and Nail, o último Dokken. Grupo para se ouvir mais nas próximas edições semanais deste lança-chamas, Bodin, Holanda.